Sou Anabela Figueiredo, sou mãe na EB1 de Cantanha do Sul e vou ler Histórias de Pontuar, de Susana Ramos. Uma história para pontuar, se for caso disso. Era uma vez uma história sem sinais de pontuação. Uma história sem vírgulas, sem pontos finais e, claro, sem pontos e vírgulas. Nesta história, que parecia escrita de um só fôlego, também não havia dois pontos nem travessões. Por isso, nunca se sabia ao certo quando é que uma personagem ia falar para dizer de sua justiça. Esta história não era, como se está mesmo a ver, dada a grandes conversas, porque uma conversa implica um diálogo. E um diálogo, quando é um diálogo por escrito, tem de ter travessões. No entanto, nem por isso era uma história sem voz, nada disso. Era apenas uma história sem pausas, onde parecia que tudo se passava sempre a correr. Era uma história cheia de pressa, em que tudo era dito como quem está muito cansado ou não tem tempo a perder. Talvez o autor tivesse de ir apanhar o comboio, diziam uns. Talvez os pensamentos do escritor fossem muito mais rápidos do que a velocidade da sua própria escrita, adiantavam outros, com um ar introspectivo. Durante muito tempo, nunca se soube por que razão a história não tinha sinais de pontuação. Mas isso, para dizer a verdade, também não é muito importante. Aquilo que interessa, e isto posso afirmar eu a pés juntos, é que foi por causa disso que os problemas começaram.